Zeus Mountain Backup. Salvador, bom dia, Gol 19-619, Luiz Ação Galeão 360. Bom dia, Gol 9961, autorizado Galeão nível 360, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 857. Saída Sambo 1, Leda, Dóquilo. Decola da 10 curva à direita, aciona 5524, chama controle 120.8, coteja. Para o Galeão, que é Upper Zulu 44, segura Upper November 8557. Sam Bruno, Leda, Dóculos, 524, controle 120. Fechamento correto, chama para prospecto Mami. Armado. 25, autorizado chegada Bonf, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 1093. Estado direto Bonf. Salvador, bom dia. Aqui é o Marcelo, Oscar, Charlie Delta, 43. Prossiga. Oscar, Charlie Delta, solicito autorização de reboque do 43 para o pátio principal, posição número 3. De autorizado, chamo para ingresso, pátio principal. Positivo, Charlie Delta, 21. O câmbio é 399, ponto 5, barro puxa, acionamento. Prisado, chama para o táxi. Prisado, chamada para o táxi, câmbio 399. Oscar Charlie Delta, faz o sinal do pushback, mantém a posição, aguarde para prosseguir no reboque. chegada bom. Qual é o meu localizador, Chané 6225? O 9776, contato radar, desça para 4.000 pés, chegada Bonf, NH1093. Agora em Utã 3399, estamos com 76 a bordo. Temos 4 horas de autonomia, treino galeão. Gente, 176 a bordo, altímetro no 0 no 3, taxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, reportar a ponta 3399. Oscar Charlie Delta, autorizado para seguir o reboque, reporte ao término. 3399, ponto de pega pronto. 3399, a linha decola da 10, vento 290 graus com 29. Autorizado em ar e decolar, 3399 da 10. Gol 961 está próximo ao ataque com 169 a bordo, altura de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. No 69 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi Apache, passa através do portão 612. Apache pode através do 612, é no 9. Iniciando a decolagem para 3399. Seguinte. Através do meia-gol, gente, forma aeronave ingressando para o portão 3, fica atento à mesma, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Reporte 3399, decolador 22, chama controle 120, decima 8, com voo. 208, boa, até 3399. Contato radar, suba via Sambu 1 para o nível de voo 340. Subindo via Sambu 1 para o 340 até 3399. Sobre a zona LS 1625. 6225, completo final ILS, estima a torre em 1 no 8, decimal 95. Tenho do reboque o Oscar Charlie Delta. Positivo, Oscar Charlie Delta, estacionado na ponte 3, obrigado, senhor. Bom dia, boa parte. Chame a 225, vento 300 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3, os autorizados que estão no 0. Pouso no 0, 6225. 9776, desça para 2000, QNH 9093, autorizado ILS aqui de pistão na zero, reporte localizador. Faz o chinelo que pôs ali, mantém 1-0, bom no 961. Faz ali, mantém 961. Solo 27, livra direita, taxi nessa frequência via alta, repartente da Juliette. Taxi nessa frequência via alta, que é a Juliette, meu Deus. Pronto, agora 9 neuro. 9 neuro, autorizado a decolar, cristão no zero, vento variável com 3 nós. Autorizado a decolar no zero, 9 neuro. Estabilizado no final do procedimento, gol 9776. Gol 9776, complete aproximação final, chame a torre em 1-8, desse modo assim. Completando o procedimento, chamando a torre em 1-8, 9776. Taxi a Juliette, portão 612. Final, vai, Juliette, Florida, 1976, pouso autorizado, pistão no zero, vento 330 graus com 2 nós, altímetro no zero, no 3. E de pouso, na 1-0, 976. 2399, passa nível de voo 160, chame de centro Recife, em 128.35, alterne 125.1. 2235, terra 3399, bom dia. Geral 9972, contato radar, autorizado de chegada a Mares, posição autorizado de chegada a Bomed 1, desse mantém a 3 mil pés, Pinegal 9013. No solo, aos 33, livre à direita, chance só 121, decimal 9. 9, 3, 9. Corrigindo, mantém essa frequência, táxi via alta, reporte antes da Juliette. Alta, any answers for today. Sete, portão 7. Bom, 961, posição 80, chama centro, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 99972, desça para 2000, autorizado ILS aqui, rei, pistão 90, com o localizador. Serão 9972, complete aproximação ILS, chame a torre 1-8-2-9-5. Bom dia, Serão 9972, é parte 372. Está embaixo travado, Serão 9972. Tipos autorizados, pistão no zero, vento 280 graus com 2 nós, altímetro no zero, no 3. 33, repouso na 10, será uma. Tiger. Decola pro a Whisky. Um minuto para costa. Geral 9972, Solos 48, livre à direita, ataque nessa frequência via Alfa Kilo, parte 3, posição 6 Lima. Nossa escuta Alfa Kilo, parte 3, 6 Lima. Nossa, aqui chegar, bom dia. Do voo local, Enrimar e Enrimar, decola da Enrimar pro Oeste, 1.000 pés, aciona 0122, controle 120, decimal 8, proteja. A bordo, 2 horas de autonomia, altímetro no 0, no 1, no 3, é parte pronto para decolagem. Prossiga. Cópia com solo, 21 decimal 9. Tá ligado? Altímetro no 0 no 3, vento Salvador calmo, reporte fora do solo. Zero, contato radar, desça para 3 mil pés, chegada por médio 1, Genegão no 0 no 3. Pode estar. Decolagem em Maro 5-4, chame controle 120, decima 8, bom voo. Chama controle, já tá um negócio. Bom. Você é o meu Golfo, prossiga. Decolagem em Maro, tá controle 220, a 500 pés, o sobrevoo vai ser Pirajá. Após cidade, vai. Crescente na escuta, informa o Kenegão no 0 ou na 3. Escuta permanente, até o maior. Contato radar, desça para 4 mil pés, chegada Boné de 1, Kenegão no 0 no 3. 597, chegada bom, se desça e mantenha 4.000 pés, QNH 10013. Bom dia, cópia com o solo 121 decimal 9. Controle Salvador 120 decimal 8, transporta 5545.